consumes, não me consumes mais, não me consumes mais. Para de me consumir, que tu abusas, que tu abusas, sempre cada vez mais. Fácil digerir, para de me consumir. Não sou coisa nova para a tua moda. Não sou a taça do teu penteado, nem o cabide do teu novo fato. Sempre gostaste de ser a cópia do geral parecer. Velho da tua vaidade, nem a pastilha do teu à vontade. Não, comigo não, não sou canal de